Quem me dera saber fazer versos rima para um dia escrever que tu és a mulher que eu quero. Inventar sofrimento, agonia, um amor de Platão. Quem me dera chamar-te de musa em sonetos e coisas que tais, numa escrita solene e confusa com palavras a mais. Eu não sou poeta, não, não sou poeta, nunca fui. Com ar afetado, aprenderia latim.